Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Chegou uma mensagem no meu WhatsApp e avisa os amigos que vai até tarde. Chama as meninas que são mais covardes. Elas têm disposição, elas mentem com paixão. Fala que tá no curso e tá na casa do negão. Sacanagem! Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. E quando elas chegam, elas pedem passagem. A rapaziada só pensa bobagem. Chamou de cachorro, pior que a verdade. Mas esse cachorro late. Uau, uau, ele late. Uau, uau, ele late. Uau, uau, ele late. Uau, uau. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Chegou a mensagem no meu WhatsApp. Hoje é dia de maldade. Me chama as meninas que são as covardes. Hoje é dia de maldade. E quando elas chegam, elas pedem passagem. Hoje é dia de maldade. Segura o cachorro que o cachorro late. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. E quando elas chegam, elas pedem passagem. A rapaziada só pensa bobagem. Chamou de cachorro, pior que é verdade. Mas esse cachorro late. Uau, uau, ele late. Uau, uau, ele late. Uau, uau,